Francisco, bom dia, controle, prossiga. É quando só mandou, é, depois de realizar um sobrevoo com o exército da Israel aqui, próximo a empreendimento da Leparque e outros aqui da Paralela. O Guardião 0500 pede condições iguais. Tem que ficar na escura do controle, vou ficar próximo aqui ao estádio de Santos. Gente, Guardião 05 permanece na escura. Escuta, permanece. Salvador, bom dia, 154 no 4, a bordo 4 horas, e alternamos Salvador. 4-5 a bordo, confirmando. Vim no táxi de ar, ponte para a torre 1865-1916, 35221. Gente, confirmando 4-5 a bordo, 5221. 5-5, centro Recife, 1-2-5-1, no secundário 1-3-3, no sinal 2-5. 2-5, 1-2-5. Boa noite, 8-2, está autorizado, você está? Autorizado, final. Gente, 8-2. Observador, está carro meu, Romero Cabral. Papá, Romeu, Romeu, se abrava o controle. Meu Salvador falou de Costa Junto, vai com o de Salvador, com dois a bordo, pode anotar 2-0-1-6-5, já passando o Pinto Assusto, Romeu, se abrava. Sete, do Príncipe 18-6. Oxané 63, 1-2, centro Recife, 1-2-5-4-5, secundária 1-2-6-8-5, bom voo. 1-2-5-4-5, alternado 1-2-6-8-5, Oxané 63, 1-2-5. Salvador, ingressar no Instituto para Pouso, vai com o táxi da Baia Sérgio, um grande abraço. Gente, repórter Farol de Itapuã. Farol de Itapuã, um abraço. Certo, um pequeno bem. Temos um 737-700 aproximado. Então, então, é, do ator, estava sendo para ele, vai seguir até o guarda-feira. Gente, guardião 05. Voo 1-888, controle. Certeza. Temos um tráfego agora à sua direita. Estamos fazendo 300 pés, né? Um helicóptero, um alcance. Deve ter feito na sua posição. Teste do dado, 118, 1-8. Voo no 888 agora completa com a torre 118, 19-6, bom pouso. 18-6, bom. Mike, Eco Delta, livrando a zona no momento, mantendo 1.000 pés. Livra a frequência para coordenação, bom voo, Mike, Eco Delta. Salvador, bom dia, gol no 888, no final da 1-0, baixo checado, gol no 888. No 888, pouso autorizado no 0, vento uma centena 089. Tive pouso no 0, 1-8. 07, controle na pista, prossiga. 5 a bordo, mantendo 500 pés, positivo, guardião 07. Atente ao tráfego do CAB para a região de Guatemi, o guardião 05, Alfa Cerco 0. Está mantendo 300 pés. Vai cruzar a retaguarda. Bravo. Mantenha o ponto de espera da 1-0, 5-2-2-1 e reporta quando visual, banho da Golf final 1-0. Mantenha o ponto de espera da visual com o tráfego na final, 5-2-2-1. Sim, 5-2-2-1 após a passagem do tráfego, ali mantém. Roberto Barra já visual com o tráfego da Golf. Bem, então cruza a retaguarda do Gol, afinal 1-0, e reporta no solo controlado do pátio 5, vento 120 graus, 089. Acima do pátio 5, Romeu Cabral. A 1 secundária 33, sinal 25. Ok, repite 125, 13325, 13259, contigo. Guardião 05, controle. Tipo, mesmo já informado assim. Sente Guardião 07, visual para pulso, nível frequência com pulso. Pulo 4 descida ao nível 050. Oito, sobra 4, direita no 209. Gente, o 982, passando aí para levar a frequência para a correção de tráfego. E aí, pedir pro Gol? Tomar o Mike Eco Delta para levar a frequência para informação de tráfego. Positivo, o Mike Eco Delta está livre a frequência para a coordenação de tráfego. Após Juliette, ponto 03. Após Juliette, 03, 882. Dado Duna, 5494. Falou 3,5, frequência livre. 221, decolou 3,5, controle 1,98. 19,8, 5,221. Controle Salvador, bom dia, o trip 5221, perfil da árvore, cruza 1 no mil pés. Bom dia, 5221, contato radar 91160, árvore. Árvore 160, 5221, está liberada a recessão. Positivo. Ciente. Biscoito no 1, após o parque à direita, ponto 03, autorizado, pushback na contagem. Meia grafa. Liga. 360 Guarulhos, via pessoa 21, autorizado, decola pisca no 0, curva direita, sai da arbó, após a leve, controle 119, decimal 8, aciona 5467. 982, torre 18 mesmo. 85, bom serviço. 86. 86, bom serviço. Vamos. 4, eu posso me chegar com seu nome, é 13. 4, então. Diretor de Salvador, gol 982, na final, embaixo travado. Estou no 982, pouso autorizado no 0, vento 130 graus, 089. Livre pouso no 0, no 982. Torre, o guardião 07. Guardião 07, prossiga. Já no trajeto de Pitua Sul para pouso no Pátio Sudré. Repórter do farol de Itapuã. É, entre. Salvador, 3487, bom dia, com a autorização Guarulhos, 3487. Fino. 3487. 3487, Guarulhos, nível 360, VF Zulu 44, autorizado. Decola pista no zero, curva direita, série da El, Leda, Eudes, controle 1 no 9, decimal 8, aciona 5474. Apresentando 2-1, pagou 44, confirma aí. Sim, confirmar com o centro da guarda, 3487. Tá ok. Combine da gol final no 0. Nosso para 10. Sim, a gente vai cruzar a final no 0, a retaguarda do tráfico da Golfo. Então, de imediato, livra no litoral para a retaguarda do Golfo, pouso grande. Carinho de Geleiage, intercepção final da 17, 2 milhas e meia. Visual contraste agora na final da 1 a 0. Gente, continua a aproximação, guarda este pouso livre. Canal 63, olha. Canal 63, Ororo. Estou na saída, senhor. Arbota, então elefa. Afirmo. Elefa para sair na Pesulo 2-1. Elefa na Pesulo 2-1, graças. Canal 3487, pronto, copo. Consiga, Canal 3487. Via Pesulo 2-1, 360 Guarulhos. Autorizado, é cola pista no 0 com a direita, saída Arbó, Elef, controle 1 no 9, decimal 8, aciona 5474. Entra 3473, 0321, rota com 4, cola da 10 na Arbó, Elef, Elef, Elef, Elef, Elef, Elef, Elef, Elef, Elef, Elef, Elef, Elef, Elef, Elef, Elef, Elef, Elef, Elef, 4, 7, 4. Quatro, cinco. Então, o Eric, 8, 1, para o 7. 91, aborda, 4, 4, 4. Autorizado, táxi, Indial, ponte para 2, 18, 62, 16, 5, 8, 9, 4 no 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42, frequência livre, Espanha. Alô, L58, tem condições de a linha decolar sem parada? Ah, a linha decola sem parada, vento 1-1, 0 grau, 069, 58, 1-1. Linha decola parada, 58, 1-1. Chamou para a Copa? Porto Seguro, aguarda. O Michael tá de serra, prossiga, pessoal. Dá-lhe o meu Sierra, prossiga, pessoal. Sim, morado plano. Entre os outros planos, sistema aguarda o Charlie, o meu Sierra. Desculpe, um passo de 5 minutos, Mr. Costa. Aguardando. Romeu, Hotel Oscar, confirma o 454, bicho de cola. Meu Hotel Oscar, nível 055, Porto Seguro, autorizado, a cola 57, rua direita, corredor Axé, distrito 1 no meu pai, está fora da barra, controle 199, décima 8, adiciona 0264, Romeu Oscar, hoje no Romeu Hotel Oscar. 98589, obrigado, bom dia. A rota que eu tenho é direto. Podia continuar? Bono, decolou cruzando o 1700. Dia 589, contato horário estabelecido, sobra 360, sem da arma. Sim, por 360, solicita, se possível, o Elefa, o Arbor. Por mais direita, direita, Elefa. Elefa, obrigado, 589. E sim, tô seguro. Ah, inferior autorizado, reporta para o táxi 2362, que tem POB e autonomia. Seu nome é táxi 2862, hein? Meu, tá ótimo. Charlie, Romeu Serra, protocolo 360 para Congonhas, autorizado via Pesulão no meio, decola pista 17, curva direita, saída da El, lei da Bridge, controle 119, decimal 8, aciona 55 no 4. O Salvador, bom dia, o Trip 5414, lembrando. Bom dia, taxi Alfa, porta de Juliette, 414. O Charlie Romeu Sierra, confirma o transponder apenas. Tá correto, confirma suas abordas, autonomia. Seu nome é táxi 2862, Charlie Romeu Sierra. Taxi Alfa Juliette remoto no 4. Alfa Juliette remoto no 4. Sim, Romeu Sierra, prossiga. Chega da Mari. Está autorizado 6250. O Trip 5221 no Direto Conquista. Comandante, o 6250 na chegada. Hotel Oscar, táxi autorizado, reporta para ingresso. É o Leda Bridge. Solo C4, ah, autorizado. Tá, 3, 4. Só para o pouso, Guardião 05. O seu Oscar ingressa na 117, reporta alinhado e pronto. Pouso no PR, é o Guardião 05. Guardião 05, frequência livre e bom pouso. IP 5221, agora o centro Recife, 260, secundário 288. Corra 260, 288, 5221. Web 5811, centro Recife, 260, secundário 288. 1260, ou 1282. Muito obrigado, bom dia, 5811. Bom voo. O Oscar de Goiás autorizado no 7, pensando 2,0 graus, no 09. Charles Romeu Sierra, taxa autorizado, reporta na papá. Trabalhador, chamei a minha 3-1-1, uma posicionamento no 07. Guarda. Após as duas, taxado da guarda, autorizado o push para acionar o chinamento. Pode levar na reta, guarda, posiciona a reposta do táxi, minha 3-1-1, tá certo. Romeu Hotel Oscar, decolou 53, controle 119, decimal 8. 119, decimal 8, Romeu Hotel Oscar. Romeu Sierra, ingresso 97, reporta Nelly, pronto. Para o táxi, 73, 1340, alterna Galeão. 1340, Galeão, POB. TEC 3. Autorizado o táxi, parte 1 no Indial, ponte para 2862, se ligar 1036, 3487. Parte 1 no Indial, ponte espera até 0264 no transponto, confere aqui. Dia descida, Xené, 6250. 2000, ajuste no 0 no meio, livre LF, 6250. 2000, livre LF, 6250. O Romeu Teócio, só estou recebendo um alvo climático do senhor, não estou recebendo um alvo comentário. Sim, gente, estou verificando equipamento aqui, senhor, volta a comunicar. Gente, mantém mil pés e reporta o farol da barra. Mantendo mil pés, reporta lá no farol da barra, Romeu Teócio. Salvador, Guardião 05. Controle, Salvador, Guardião 05. Guardião 05, 500 pés, reporta Pitro Sul, regresso para Salvador. Afirmo, decolado do TRE, já ingressando no corredor acesso, Pitro Sul. Positivo, deixa entrar um papá 28 Alfa. Achei também, está passando pelo azul no momento. Confirme para o guardião. Atenção, papá 28 alfa, passando pelo azul, mantendo mil pés. Cheio do tráfego, já visual, já passa através direito. E o guardião mantendo 300 pés. Regresso para Salvador no momento. Ativo, regressando a Salvador, já visual local. 218 mil, guardião 05. O meu CA decolou 57, controle 119, decimal 8. 119, 8, bom dia. Controle Salvador, bom dia. Papá, papá, Charlie, Romeu Serra decolou na Dael, Leda Brito. 330, Altano Galeão. Autorizado, táxi Indial, ponte para 2862, que liga 1016. Poxa, não é 3. Acabou de espera com o resultado, mas era na mesma, Xané, 3 a 9.